aqui dancinha boa, aqui dancinha, aqui dancinha, dancinha boa, aqui dancinha, aqui dancinha, dancinha boa, a dança da bicicletinha, vem! Pedalando, pedalando na bicicletinha. Pedalando, pedalando toda bonitinha. Pedalando, pedalando, fica malhadinha. Vem, vamos dar uma voltinha. Pedalando, pedalando, pedala aí, rodinha. Pedalando, pedalando toda bonitinha. É por aí. Pedalando, fica malhadinha. Vamos dar uma voltinha. Arrepita, vem, vem. Arrepita a bundinha. Vai, vai, vai, vai. Que pai vai atrás. Vai, vai, vai, vai. Essa bicicletinha. Dancinha boa, aqui dancinha, aqui dancinha, dancinha boa, aqui dancinha, aqui dancinha, dancinha boa, a dança da bicicletinha. Aqui dancinha ela boa, é boa, aqui é dancinha, santo aqui dancinha, diz. Dancinha boa, aqui dancinha, aqui dancinha, dancinha boa, a dança da bicicletinha. Pedalando, pedalando, vai mãe. Pedalando, pedalando, vai maravilhosa. Pedalando, pedalando, vamos dar uma voltinha. Vem, vem, vem, vem. Pedalando, pedalando. Vamos dar uma voltinha. Vem a minha filha com esse shortinho vermelho, todo coladinho. Montar na minha bicicletinha. Vamos.